Uma noite só com ele! Nosso Natanzinho, um dos artistas mais queridos do momento! Saber que a gente é só um ex-casal agora, mas nunca que cê vai ser a ex do meu coração. Namorando, não. E tem virada de lote programada! É, foi ontem, já virou, meu filho, já virou! Foi ontem, dia 16 de julho. É, virada de lote aí, ó. E pra você agora, chegando aí, mais um lote com preços promocionais pra você, viu? É a chance de você garantir o seu ingresso. É, pagando bem menos. Aproveita então, ó. Esqueça o juízo em casa, que o desmantelo só presta grande. É o desmantelo do Natan, dia 15 de agosto, lá na Arena do Teresina Shopping. Você não pode perder, viu? Vendas na Calor, Riverside, Lojas Noroeste, Credit Shop Teresina Shopping. É, no Teresina Shopping também e no site brasiltickets.com.br. Brasiltickets.com.br é lá no site que você garante aí o seu ingresso para curtir, né, o show do Natanzinho. Todo mundo tá ligado. Boa FM. sucesso. É boa. Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: perdi meu amor. Debaixo de chuva, por minha alma gemi. Por você, por você, yeah. Por você, por você, por você. Não durmo de noite, arrasto meu mente, sozinho na cama. Sob o sol, ou debaixo de chuva, minha alma geme. Por você, por você, por você, por você, yeah, yeah, yeah, yeah. Vocês podem estar pensando. Mais uma de amor. Essa é massa, hein? As ondas antigas pra você aqui no Bom Dia 94, você sabe, né? Só rola aquelas antiguinhas do passado que você curtiu aí demais, hein? 7h55, muito bom dia! Agora, na sua boa, as informações do trânsito. Bora. Ao vivo, de Bora. Boa no trânsito. Como é que tá o trânsito aí, hein, gente? Tá de boa? Tá relax nessa quarta-feira? É, muita gente já indo pro trabalho aí, entra agora às 8 horas. Agora faltando apenas 5 minutos para as 8. Você já tá na pista, você já tá seguindo aí pro trampo. Bora agora atualizar o trânsito para você, ouvinte da boa. Você tá curtindo aí dos 94,1. Vou passar agora aqui no aplicativo, mas você, motorista, pode também atualizar o trânsito, viu? Manda aí seu áudio, manda aí o seu vídeo também que a gente coloca aqui, né? Mostra aí como é que tá o trânsito hoje. Tá tranquilo, tá de boa, né? Mas fala também, rapaz, é só mandar o vídeo aí, né? Sem falar nada não, tá bom? Fala também, fala como é que tá o trânsito, atualiza pra gente aqui no 994-079494. Vou agora passar aqui no aplicativo, né? Pra saber como é que tá o trânsito Bora dar uma olhadinha nas pontes, gente. Né? Nas pontes, como é que tá as pontes por aí, né? Bora começar lá na região ali do Dirceu, né? A galera que tá saindo agora do Dirceu, seguindo aí pra região sul da capital, ali na Avenida Deputado Paulo Ferraz, ali na ponte, conhecida como a ponte da rodoviária, né? Que as pessoas que vão ali pra rodoviária de Teresina, na Avenida Getúlio Vargas, seguindo aí, ó. O motorista vai encontrar o trânsito tranquilo, tá? Tem ali também uma obrazinha, pequena obra, né? Já na saída ali do terminal rodoviário, Governador Lucídio Portela. Mas tudo tranquilo por lá, né? Seguindo aí o fluxo, ó, mas também ali na ponte, Vereador Anselmo Dias. Na Anselmo Dias, na ponte que sai do Dirceu, seguindo a zona sul da capital, ali na Avenida Gil Martins. Tudo relax, tudo de boa, tá certo? Ó, também para você que tá aí na ponte, Prefeito Alferraz, o motorista vai encontrar um trânsito já pouco lento, né? Devido aí ao grande fluxo de carros na Avenida Engenheiro Alberto Silva. Sentido a Zona Sul, sentido aí a Avenida Egino Cunha. Motorista que vai seguindo aí para a Zona Sul, vai encontrando aí um trânsito bem complicado já nas proximidades ali do campo de futebol, né? Ali da Avenida Engenheiro Alberto Silva, é isso, né? Bora passar pra frente, meu filho. Bora lá, né? Agora seguindo ali pra ponte, a ponte Presidente Juscelino Kubitschek. O ouvinte que tá assistindo agora, o telespectador que tá assistindo agora pela TV no canal 20.3, tá conferindo também em tempo real aqui. O Rogério atualizando o trânsito pra você. Ó, na Avenida João 23, o motorista vai encontrar o trânsito tranquilo, rapaz. Tá tranquilo, né? Ó, passando pela ponte Presidente Juscelino Kubitschek, seguido aí pra Frei Serafim. Na Frei Serafim, na descida da ponte, o motorista vai encontrar o trânsito bem lento, rapaz. É uma extensão aí muito grande, já passando ali no cruzamento da Avenida Miguel Rosa, e seguindo aí para o centro de Teresina, já nas proximidades da Igreja São Benedito, também o motorista vai encontrar trânsito muito lento. Paciência, viu, gente? Vai dar certo, meu filho, você chegar lá, no seu trampo de boa, tá certo? Ó, já ali na ponte, deixa eu ver, não é a ponte da Primavera não, rapaz. É a ponte Estaiada, isso. Na Dom Severino, seguindo zona centro de Teresina, ali na Alameda Parnaíba, tudo relax, tudo de boa. Tanto também pela sentido norte, zona leste, também o motorista vai encontrar trânsito tranquilo. Bora ver lá na ponte da Primavera, agora sim, na ponte da Primavera, na Avenida Universitária, tá? Ali no balão da Avenida Universitária, já com a rua, com a Avenida Raul Lopes, melhor dizendo, tranquilo também, tá de boa. Aplicativo hoje, tá mostrando aqui tudo relax, né? Mas é isso, gente, você pode atualizar também o trânsito pra gente aí, mandando seu áudio no 994-079494, é o nosso WhatsApp. Grava um áudio, grava um videozinho aí que a gente regaça aqui no Bom Dia 94, levando informação de trânsito pra você, motora! No trânsito, somos a sua melhor companhia. Bom Dia 94. Into my terminando a primeira hora, já seguindo aqui para a segunda hora do Bom Dia 94. Repete aqui no Bom Dia 94, com muita música boa, viu, gente? Desfrute do silêncio. Quem gosta do silêncio? Eu adoro o silêncio, viu? Eu adoro o meu cantinho. É bom demais, gente. E naqueles momentos, né, prefiro o silêncio, viu? Do que bater boca, discutir. Fico na minha. Fico de boa. Já estão sabendo da novidade? As Óticas Brasileiras chegaram em Teresina. Estamos presentes de norte a sul do Piauí há 35 anos, levando até você a sua melhor visão. Estamos na Rua Senador Cândido Ferraz, 1277 no Jockey, em frente ao The Office. Contamos com uma equipe pronta para te atender e oferecer o melhor da tecnologia em lentes e armações para seu conforto e estilo. Siga as Óticas Brasileiras, arroba Óticas Brasileira Teresina. WhatsApp 869-9417-4788. Óticas Brasileira. Atenção, cliente Toyota. A New Land tem uma super novidade para suas férias. Nossa super campanha de pit stop de férias. Aproveite ofertas especiais como troca de óleo a partir de apenas R$280,50. E de quebra, um check-up gratuito de 20 itens. Isso mesmo, seu carro pronto para pegar a estrada com total segurança e economia. Não perca tempo. Visite a New Land Toyota mais próxima e garanta já o seu pit stop de férias. Tô de boa, tô de férias. Tô na New Land Toyota. Consulte condições na concessionária. Campanha válida até o dia 31/7. Paz no trânsito começa por você. A tarde promete esquentar comigo. Desce um louco louco no programa Tarde Quente. Sintonize e aproveite as melhores músicas para embalar sua tarde muita loucura. Tarde Quente, de segunda a sexta, a partir das 14 horas, na sua. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além dos medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Saiba mais em gov.br/farmácia-popular. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Dirigir um GWM é uma experiência de outro patamar. Desfrute de toda a linha Hora 03 e Haval H6 com taxa zero. Leve o Hora 03 a partir de R$150 mil, com 5 anos de revisões gratuitas. Mais wallbox e carregador portátil grátis. Tecnologia híbrida e elétrica aliada ao conforto e sustentabilidade. Consulte condições em www.gwmnewhouse.com.br. GWM Newhouse, a autotech do Grupo New. Paz no trânsito começa com CYD 321, Rádio Poti Limitada, na frequência 94,1, Teresina, Piauí. Tô de boa, tô na boa FM. Atenção você motorista, quer aumentar os seus ganhos e trabalhar com flexibilidade? Com a Top Passageiros, você escolhe seus horários e trajetos. Aproveite nossa taxa promocional de apenas 5% durante todo este mês. Segurança em primeiro lugar, suporte sempre que você precisar. E mais, temos uma categoria especial para mulheres, oferecendo mais conforto e segurança para todos. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo Top Passageiros e comece a ganhar mais. Venha fazer parte da nossa equipe e dirija com liberdade e segurança. De volta com o Bom Dia 94. Muito bom dia para você. Tamo junto, viu? Até às 9 da manhã, agora com a segunda hora do nosso programa. É, tô de boa, tô na boa. Acerta aí, acerta, acerta, meu filho. Agora 8:07. Bom dia. Agora, na sua Boa FM, um giro com as principais notícias. Boa News. As informações mais quentes é aqui. Agora, seguindo aqui na segunda hora do Bom Dia 94, levanta bem informação pra você, ó. Carne, leite, arroz e feijão. Veja a lista de alimentos barateados com a reforma tributária. É, a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 10 prevê a isenção de impostos para 20 categorias de alimentos, enquanto outros 15 terão aí um desconto de 60% na alíquota. É, o texto agora aguarda análise aí do Senado. Se sancionado, seu efeito total só será sentido a partir de 2033. Tudo isso, rapaz! Ah, só depois de 10 anos, que coisa, quase 10 anos, né? Estamos agora em 2024, só em 2033. Ó, especialistas apontam, no entanto, que a redução de impostos não garante automaticamente uma queda dos preços finais dos produtos. Então, bora aguardar, né, esse efeito, né? É, é isso aí, né? Fazer o quê? Acesse agora portal meionews.com e fique bem informado. Enquanto você caminha, a boa recorta as melhores na sua manhã. Bom Dia 94. FM, a rádio que nunca dorme, não para. Get into you. Don't try. Hello, Michael Jackson, novo dia 94, fazendo a viagem passada pra você aí, ó. Com muita música boa por aqui, viu? Até as 9 da manhã, tamo junto. Já já o Roger vai liberar o WhatsApp pra você que tá aí já se coçando. Cadê meu alô, Roger? Cadê meu alô? Calma, rapaz, vai ter aqui o alô do ouvinte. Agora 8h16, muito bom dia pra você. Bom trabalho, né? Pra você que tá seguindo aí pra o trampo e curtindo aqui a boa. Boa! Ó, sonhar é sempre muito bom, mas realizar é essencial. E você sabe que tem um grande parceiro para ajudar você na hora de realizar seus sonhos. Ó, a Credit Shop acredita que cada pequena conquista sua deve ser celebrada. Se é que dá para chamar de pequena alguma conquista, né, gente? Ó, vivemos em uma rotina corrida onde tudo é para agora e cada segundo conta na hora de conquistar aquilo que mais desejamos. Quase não sobra tempo para nada, para correria grande, hein? Mas o pequeno tempo que sobra é melhor que seja gasto com o que realmente importa. Celebrar o que já foi conquistado e desenhar novos sonhos para você correr atrás. Chega de apenas sonhar. A vida é feita de realizações. É tempo de realizar. E esse tempo, realize com seu cartão Credit Shop. Bom dia, 94. Pra quem já tava cobrando aqui um alô, tá na hora do alô. Bora lá, né? Com o ouvinte no 994079494. Pegou aí pra você que tá perdido ainda, não sabe o WhatsApp aqui da boa? Ou se liga aí, meu filho. Pega aí, vai. É. Salva aí nos seus contatos o WhatsApp da boa, que é o 994079494. Pra você que deu de cara hoje com o Roger aqui na telinha, no canal 20.3, sejam bem-vindos, viu? Tamo junto e misturado até as 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, de 7 até as 9, com o Bom Dia 94, levando muita música e informação na medida certa. E também com aquele alôzinho especial na segunda hora aqui do Bom Dia 94, de 8 até as 9, de manda alô pra geral, viu? Ó, abração aqui, ó, pra minhas amigas, a Clarice Soares, do Cantinho da Planeza, também já curtindo aí a boa desde cedo. Ela mandou aqui a mensagem às 7h10, pedindo o seu alô. Agora tá liberado aqui o alô do ouvinte. Abraço também pra a sua amada, Juliana Castro, sempre curtindo a boa. E pede a música de Capital Inicial e Cássia Eller. Cássia Eller, é, nome da música... Ela não falou, não. Falou, não. Ah, procura aqui, viu, amiguinha? Bom dia pra você, tá? Ótima quarta-feira. Minha amiga Adriana também tá por cá. Alô, Adriana, beijo pra você. Tá ligadinha aí na boa? Também curtindo o Bom Dia 94 lá no Alto da Ressurreição. Minha amiga Adriana Adrica. E ela pede a música do Engenheiros do Havaí. O Preço é o nome da música, né? Tá certo, mulher. Beijo pra você, viu? Bom dia. Meu amigo Zé Fernandes sempre manda aquele bom dia, aquela mensagem bonita, né, pra gente ler aqui para o ouvinte. É, com a palavra de Deus no coração, siga seu caminho. Só a fé pode alimentar nossa alma. Tenha uma quarta-feira abençoada por Deus. Amém, amém, igreja. Abração para meu amigo Zé Fernandes do Saci. Fala aí, Claudiozão, rapaz, tá por cá também. Fala, fala, valeu, fala. Hoje, meu primo, porca Cláudio, motorista PP, amigão. Oi. Quando começar a sequência aí, coloque aí pra gente aí. Ira, dias de luta. Ah, isso aí é o hino. É o hino. Vamos lutar pelo balcão. Valeu, Claudiozão. Tamo junto, viu? É o motorista 5 estrelas aí, ó. Abraço pra todos os motoras, motoristas de aplicativos, também os taxistas, fazendo eco em Teresina, junto com o Roger aqui no Bom Dia 94. Bom dia, Flávio Roger. Bom dia. Coloca aí pra mim, Biquíni Cavadão. O nome da música é Janaína, pra gente curtir. Janaína. Nessa. Quarta-feira. Quartou, hein? Desejo um ótimo dia, Rosene. E o clima hoje, Rosene? A Rosene hoje não falou se tá quente, se tá frio, se tá pegando fogo. É, mas vou passar aqui o clima pro ouvinte. O clima atual é de 26 graus, ensolarado. Sensação térmica de 28 graus. Expectativa de céu ensolarado. A máxima para hoje será de 34 graus. Vamos esperar aí se vai se manter nessa aí, né, rapaz? 34 graus. Mas eu creio que a sensação térmica chega aos 40. Passa por aí, né? Quando dá no ponteiro a meio-dia. Eita, meu filho, é sol demais, viu? Bora lá! Bom dia, grande Flávio Roger! Oi, oi, rapaz, oi! Esse som é top! Você gosta? Você gosta? Tô de boa, eu tô na boa! É, tamo que junto! Deus, aponta a estrela que tem que brilhar! Pra cima, meu filho! Sempre! Valeu, meu amigo Leonardo Maia, curtindo aí também o Bom Dia 94! Bom dia, Flávio Roger! Bom dia! Hoje as músicas são um estouro, hein? Tá bom, tá bom! É, por favor, coloca pra nós aí a música do Wayne Home. The Promise. Ah, procurar aqui no sistema. Calma, meu filho, que já já a gente arrocha aqui pra você curtir. Meu amigo Genivaldo Andrade tá diretamente lá de Batéas, no Paraná. Pediu aqui pra gente curtir um sonzão. Bora curtir então a música dele. Tá tocando agora aqui na boa, no Bom Dia 94. Alô, Genivaldo! Música não para na Boa FM 94.1. Minha voz já não FM agora, 8h27. Tô de boa? Tô na boa. E tenho mais um recadinho pra você, querido ouvinte. Você que tá aí, ó, se preparando pra ir pro trampo, né? Boa. É, minha amiga, atenção, minha amiga. Ó, semana, né? Tá no meio da semana, hoje é quarta-feira. Boa. A fim de fazer aquele trato no pelo, né? Pra ficar bonitona. Já tá se aproximando já já aí o fim de semana. Amanhã é quinta, sexta-feira já tá bem aí. Boa. Então, ó, dê uma passadinha lá na Silvia's Hair. É, pensou em salão de beleza? Pensou em Silvia's Hair. Aquele espaço confortável, seguro, prático, bonito, com os melhores e mais variados serviços de beleza. Com aqueles precinhos que cabem no seu bolso. E ainda com combos especiais de segunda a quinta-feira. Hoje, quarta-feira, é dia de promoção. Então, experimente aí, né? Os combos da Silvia's Hair. Tem escova mais higienização por apenas R$ 69,90. Design de sobrancelha por apenas, gente, ó. E mais rena, né? Por apenas R$ 60. São descontos que variam aí, ó, até 35%. Tudo isso você encontra lá na Silvia's Hair. No Teresina Shopping, 869-9542-0332. No Shopping Rio Poti, 869-9541-2726. Silvia's Hair, onde cada detalhe faz a diferença. Boa. E sua beleza e bem-estar é a nossa missão. Bom dia, 94. Mixbet e Amstel apresentam. Dia 15 de agosto, a Arena do Teresina Shopping vai ficar pequena pra tanto lovezinho. Desmantelo do Natan, em Teresina. Compre já seu ingresso no site brasiltickets.com.br ou nos pontos de venda Calor Produções Riverside e Lojas Noroeste. Sua véspera de feriado vai ser no lovezinho com Natan. Porque o desmantelo só presta se for grande. Desmantelo do Natan, 15 de agosto na Arena do Teresina Shopping. Patrocínio Noroeste, Credit Shop, G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, R2 Biju, Smart Print, Ressa Live. Apoio Empório Pescados, Ativa Comunicação, Facheiro. Que tal melhorar sua autoestima hoje mesmo? O Silvia's Hair é uma rede de salões localizada nos melhores shoppings de Teresina. Conta com uma equipe de mais de 45 profissionais e está no mercado há mais de 28 anos, oferecendo serviços de qualidade com combos especiais de segunda a quinta-feira. Dentre eles, Mega Hair, micropigmentação, massagens corporais, limpeza de pele, extensão de cílios, alongamento de unhas, penteados, maquiagens e muito mais. Siga-nos no Instagram, @silvias_hair. Alô Pneus, o seu centro automotivo. Pneus aro 14 a partir de R$ 299,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 350. Pneu para caminhonete aro 16 a partir de R$ 750. Baterias Moura com o melhor preço da cidade. Serviços de mecânica em geral. Somos revendedores dos pneus Bridgestone e Firestone. Alô Pneus, no Jockey no Dirceu. Fone 2107-4141. Sky Residence 2, a sua oportunidade de morar no coração do bairro Ilhotas, próximo aos principais pontos de serviços da capital. São apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte com varanda privativa. Parcele sua entrada em até 27 vezes e o financiamento é direto com a Caixa. Agende agora sua visita ao apartamento decorado pelo número 86981229711. Raiz Engenharia, há mais de 20 anos construindo confiança. Você está pronto para dar o próximo passo para o seu futuro? A Unip oferece todos os recursos para você alcançar os seus objetivos. Aqui o seu futuro é garantido. Faça a sua graduação com mensalidades fixas do início ao fim do curso. Inscreva-se agora mesmo no site aquivocepode.com.br ou ligue 99259-6392 ou 0800-725-0045. Unip, aqui você pode. De volta com Bom Dia 94 e agora com a última sequência de muita música pra você curtir aqui, ó. Tô de boa, tô na boa. Agora 8h35, bora com informação. Agora, na sua Boa FM, um giro com as principais notícias. Boa News. As informações mais quentes é aqui. E recebendo aqui nos estúdios da Boa FM, minha amiga Luzi Kelly. Bom dia, amiguinha. Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a audiência da Boa 94.1. É, tava um trava-línguas aqui, mas deu certo. É isso aí, amigo. Trazendo informações aqui de Teresina, né? No portal Meio News, você vai encontrar uma informação que uma mulher tentou fugir da polícia aí porque tava tentando fazer um empréstimo com documentos falsos. Olha só. E ela estava tentando um golpe de nada mais, nada menos que R$ 26 mil. Uma boladazinha, né? É, uma bolada. E ela foi presa, então, na tarde de ontem, depois de tentar fazer esse empréstimo bancário de R$ 26 mil, utilizando documentos falsos. Isso aconteceu lá numa agência do bairro Dirceu, na Zona Sudeste. Tem região do Dirceu, rapaz? É, eita, rapaz. A mulher tentou dar o golpe por lá, mas não deu certo. Não deu certo. E então, o tenente-coronel Aldivan Nunes viu a suspeita, né? Tentou se passar por uma servidora pública aposentada. E depois que receberam denúncias, então, a polícia militar foi acionada e fez a apreensão dessa mulher. Então, não façam isso, gente. É, não façam isso, não façam isso, porque a polícia tá de olho e, claro, vai sempre agir para colocar ordem na casa. Isso aí. E mais uma informação, né? A França acionou a FIFA para denunciar músicas racistas cantadas por jogadores da Argentina durante a comemoração do título da Copa América. Ou seja, isso ainda está rendendo agora negativamente. A gente sabe que a Argentina foi campeã em cima da Colômbia, mas alguns jogadores da Argentina proferiram versos racistas e homofóbicos. Isso em pleno século XXI não é mais admissível, né? Não tem como. Então, de acordo com o jornal francês L'Equipe, a Federação Francesa vai denunciar a seleção argentina à FIFA com base nos vídeos dos cantos racistas nas festas pós-jogo contra a Colômbia, onde a seleção argentina foi campeã, como eu disse. A cantoria dos jogadores citaram exatamente o Kylian Mbappé, né, jogador que agora foi apresentado pelo Real Madrid. Então, a França, claro, vai defender o seu atleta. Então é isso, olha, é essas isso, informações, né, a gente vai ficando por aqui, mas mais informações você pode encontrar no meionews.com. Notícias de Teresina, do Piauí, do Brasil, Brasil do mundo. Brasil do mundo, é isso. Sempre bem informado acessando o portal meionews.com. Valeu, minha amiga. Até a próxima. Até a próxima. As boas do passado. De volta na Boa FM. Bom dia 94. Informações do trânsito. E tem informação de trânsito, mas quem vai trazer agora é o ouvinte, rapaz. Atualiza pra mim aí, vai, Rocha. Bom dia. Tô na boa, tô de boa. É, tamo junto aqui. Acidente na Marechal, altura do Blue Tree, sentido Zona Sul, Zona Norte. E outro acidente sentido Zona Norte, Zona Sul. O Bino Marechal? Ah, Marechal também, em frente ao CEFAP. Próximo à ponte ali da Higinio Cunha. Tô na boa, tô de boa. Valeu, meu amigo. Forte abraço pra você, passando em tempo real. É acidente agora na Marechal. Dois acidentes, né, gente? Então, o trânsito aí tá complicado nos sentidos aí, zona norte-sul e também, né, zona sul, sentido norte também, o motorista encontrar, né, dois acidentes aí na Marechal Castelo Branco nessa quarta-feira. Quem passou a informação aqui foi o nosso ouvinte, que não falou o nome dele, né? Mas tá aí, né? Tá ligado aí na boa, curtindo a nossa programação e passando informação em tempo real pra você, motora, pra você que tá aí na pista, você que tá seguindo agora para o trabalho, ou você que tá trabalhando, meus amigos motoristas de APP, também os taxistas. E você pode sempre atualizar junto com a gente aqui na Boa FM o trânsito, tá? É só mandar seu áudio no 994079494. Manda ver aí que a gente coloca aqui, né? Atualiza o trânsito pra você, querido ouvinte. Boa! Olha só, o Hospital Veterinário Dr. Vet funciona 24 horas e está pronto para cuidar do seu pet, como se fosse deles. A Dr. Vet sabe que esses bichinhos são membros importantes da família e é por isso que o grupo se propõe a ser a segunda casa deles. Então, ó, se você tem algum cãozinho ou gatinho em casa, procure a Dr. Vet. O hospital oferece cirurgias, internações, consultas e exames 24 horas. São 7 dias da semana, sempre disponíveis para cuidar do seu pet em todas as necessidades que ele tiver. É agora uma dica importante para você, viu? Não deixe para procurar a Dr. Vet somente quando seus bichinhos estiverem doentes. O grupo tem o compromisso de educar os tutores sobre a necessidade de consultas regulares e exames de rotina. E atenção, gente! Esse cuidado pode evitar doenças irreversíveis no seu pet. Algumas delas são silenciosas, mas podem ser graves e levar à morte do seu animal. Exames físicos e laboratoriais podem detectar problemas ainda na fase inicial e as chances do tratamento ser um sucesso são bem maiores. Então, ó, se você está procurando atendimento de alta qualidade, personalizado com veterinários experientes e apaixonados por pets, não perde tempo. Procure agora o Hospital Veterinário Dr. Vet, 24 horas cuidando de quem te faz feliz. Fica ali na Avenida Dom Severino, 3060 São Cristóvão, pertinho da Avenida Kennedy. O Instagram é o @ Dr. Vet Teresina. E o WhatsApp é o 99802-0000. Bom dia, 94. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.